vou dizer goodbye, porque sou louco por você. O nosso sonho não vai acabar, sem seu amor eu vou sofrer. Você me fascina, seu amor me domina, eu sou tudo seu. Eu lhe dei meu coração. Você me fascina, seu amor me domina, eu sou tudo seu. O meu sorriso é seu, somos dois seres e um sonho. Eu sei também que você me ama, você nasceu pra mim. O nosso amor vem de Deus, meu sentimento não me engana. Só quero estar com você, toda noite olhando a lua. Nananana. Adilson Ribeiro. Vou dizer goodbye, porque sou louco por você. O nosso sonho não vai acabar, sem seu amor eu vou sofrer. Você me fascina, seu amor me domina, eu sou tudo seu. Eu lhe dei meu coração. Você me fascina, seu amor me domina, eu sou tudo seu. O meu sorriso é seu, somos dois seres e um sonho. Eu sei também que você me ama, você nasceu pra mim. O nosso amor vem de Deus, meu sentimento não me engana. Só quero estar com você, toda noite olhando a lua. O meu sorriso é seu, somos dois seres e um sonho. Eu sei também que você pra mim. O nosso amor vem de Deus, meu sentimento não me engana. Só quero estar com você, toda noite olhando a lua. Nananana. Você me Adilson fascina, seu amor me domina, eu sou todo seu. Você me fascina, seu amor me domina, eu sou todo seu.